Django, não teste a minha febre. Na terra tudo é guerra e sendo assim somos soldados. Então antes do confronto esteja pronto e bem armado, para que no momento do ataque tu saque primeiro a tua ferramenta. Alguns usam armas, outros apenas papel e caneta. Eu uso o dom que Deus me deu, o dom da rima, e mando mensagem de amor para os meus manos e meninas. Pois vivemos numa época onde nunca nada muda. De segunda a segunda tomamos na bunda e ninguém pede ajuda. Cada um por si, foda-se o próximo, tudo egoísta. Se preciso formatar, mata o amor pra sair em TV e revista. Não é fácil fazer tudo sozinho, porém não me abala. Vou mudando Rio Grande do Sul e meu mano de Django mudando São Paulo. Pegando fogo no jogo, sou meio louco um pouco, sempre tentando ser percebido. Agradeço a Deus pelo dom que me deu e nele sigo, original estilo bandido. União de concentração, inspiração e coração. Original estilo bandido no som, ou até mesmo no veneno, fazendo e sendo a revolução. Em RS Porto Alegre, sou mais um guerreiro. Mas irmão, eu quero um mundão, então não teste minha fé. Confira nos olhos, ideia na mente, ira no coração. Eu não me controlo, consequentemente vira uma canção. Todas as ideias que surgem e vêm a mil graus, então o meu sangue ferve. Moleque, eu não pego leve, então não teste a minha febre. Confira nos olhos, ideia na mente, ira no coração. Eu não me controlo, consequentemente vira uma canção. Todas as ideias que surgem e vêm a mil graus, então o meu sangue ferve. Moleque, eu não pego leve, então não teste a minha febre. Na correria, eu faço meus adiantos, mas sempre tem filho da puta atrasar os meus planos. Pé de black atrasalado, sempre tem por aqui, fazendo de tudo pra me atrasar e me ver cair. Um monte de otários que deixam brecha, pagam muito de espertos, mas são comédia. Pagam muito de malandros, mas não são nada. Eles se acham os bondões, isso é uma piada. Uma piada que é praticamente sem graça. Eu já vi muito desse filme que novamente passa. Tudo que eu faço busco melhor, direto da baixada. Não tenho dó, conexão de São Vicente a Porto Alegre, bateria forte, nos corre e prossegue. Com os falsos otários, não pego leve. Por isso que eu digo, não teste a minha febre. Confira nos olhos, ideia na mente, ira no coração. Eu não me controlo, consequentemente vira uma canção. Todas as ideias que surgem e vêm a mil graus, então o meu sangue ferve. Moleque, eu não pego leve, então não teste a minha febre. Confira nos olhos, ideia na mente, ira no coração. Eu não me controlo, consequentemente vira uma canção. Todas as ideias que surgem e vêm a mil graus, então o meu sangue ferve. Moleque, eu não pego leve, então não teste a minha febre. Não teste minha febre. Teste minha febre. Yeah. Não teste a minha febre. Não teste minha febre. Não teste minha febre. Yeah. Não teste a minha febre. Yeah.